esse deserto vai chegar ao fim, porque o Senhor está cuidando de ti. Rio de Janeiro, diga isso, vamos. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas, e como um deserto isso vai passar. Por isso resistindo sou, e quando a minha força ser, levanta suas mãos e decore comigo e te adoro. E eu não vou, não vou, oh, oh, oh, e te louvar em meio às tentações. É mais, é muito mais. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto o que o Senhor está fazendo no Rio de Janeiro? De lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Não preciso ver. Sim, Senhor Jesus, não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas, e como um deserto isso vai passar. Por isso resistir estou, e quando a minha força se esgotar, o teu homem